Correria de bandido firma, nós tá na rua. Atrás das numeradas sustenta nossa conduta. Sistema que segura que as feras tão no corre. De draga carregada na função com os malotes. Correria de bandido firma, nós tá na rua. Atrás das numeradas sustenta nossa conduta. Sistema que segura que as feras tão no corre. De draga carregada na função com os malotes. De draga carregada, o menor se atribula. Debaixo da jaqueta, vente no pente e um na agulha. Na febre do veneno, fazer dinheiro é pros forte no bolsa comercial. Nascido a 1 a 9. Tamo junto pra somar, na busca do milhão. Ter fama e poder é o objetivo do ladrão. Me diz quem não quer ser o dono do império. Fazer dinheiro rápido, respeito e sucesso. Pra quem sofreu na vida hoje não olha pra trás. Formado no 5-7, hoje gosta do que faz. Destaque do pivete, a correria miliano. Na caça do verdinho gera sorriso pros malandros. Correria de bandido firma, nós tá na rua. Atrás das numeradas sustenta nossa conduta. Sistema que segura que as feras tão no corre. De draga carregada na função com os malotes. Correria de bandido firma, nós tá na rua. Atrás das numeradas sustenta nossa conduta. Sistema que segura que as feras tão no corre. De draga carregada na função com os malotes. Sobe, desce da quebrada, pivete, cavalo doido. Não quer saber de nada nesse mundo louco. Facilidade no crime, entrou na vida bandida. Pensava ele um dia que ia crescer nessa fita. Altos calibre de Glock, intima as dona banda. Atrás do cifrão menor garante sua ponta. Corretor marginal, aonde o mundo impera. O alvo escolhido, preconceito da favela. Vai com a mente limpa e o ódio no coração. Vingança em alto nível na mente, vontade de puxar o cão. Caralho, não é isso que eu quero. Vou abaixar a quadrada, dispensa 380. Correria de bandido firma, nós tá na rua. Atrás das numeradas sustenta nossa conduta. Sistema que segura que as feras tão no corre. De draga carregada na função com os malotes. Correria de bandido firma, nós tá na rua. Atrás das numeradas sustenta nossa conduta. Sistema que segura que as feras tão no corre. De draga carregada na função com os malotes. Sexta cheira, calibre, bombos, banda. Almeja coronha na mão dos bandidos. É janta, veneno, draga que canta. Flagrante, back bolado, fumaça, conspira lombra. Mafioso, Paquistão poderoso, chefão das grama. Recruta de Bin Laden comandando a orquestra de revólver, jaquetão. De chava na erva, nunca vi conto de fada. Incorre da selva de pedra. Só vi apetitoso se envolver pelas numera. Suspeito criminoso, não arrebenta, entra pro jogo. Harley Davidson, capuz, touca preta e cospe fogo. Correria de bandido contra a mão dos calabouço. Aqui o game over, tiozão, não tem retorno. É nós que tá, vagabundo. Distrito Gangster, São Sebastião. É, um salve de Miliano pros ladrão. É nós que tá. Correria de bandido firma, nós tá na rua. Atrás das numeradas sustenta nossa conduta. Sistema que segura que as feras tão no corre. De draga carregada na função com os malotes. Correria de bandido firma, nós tá na rua. Atrás das numeradas sustenta nossa conduta. Sistema que segura que as feras tão no corre. De draga carregada na função.